Uma antena parabólica de 70 metros de diâmetro repousa sobre o céu noturno de Madrid, apontada para uma região vazia entre as constelações. O que uma máquina dos anos 70 ainda escuta no escuro interestelar? Vamos rastrear o sinal da sonda Voyager 1 além da fronteira do nosso sistema solar. A antena na Espanha faz parte da rede de espaço profundo da NASA, uma estrutura projetada para capturar sussurros no abismo. O sinal que ela tenta focar não passa de um traço invisível, emitido por um rádio de 22 watts de potência. É a mesma força usada por uma lâmpada de geladeira. Esse feixe de energia viaja pelo espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Ainda assim, ele demora 22 horas e meia para cruzar a distância entre o transmissor e os receptores na Terra. Os computadores isolam esse ruído de fundo, filtram a radiação de outras estrelas e traduzem o pulso em uma sequência de zeros e uns, viajando à velocidade da luz. O código binário, resultado dessa tradução em zeros e uns viajando à velocidade da luz, nasceu de uma tecnologia concebida no final dos anos 60 e lançada em 1970. A Voyager 1 partiu da Terra montada em um foguete Titan, carregando gravadores de teca magnética e computadores com menos memória que um controle remoto moderno. O objetivo inicial era claro e limitado. A sonda deveria sobrevoar Júpiter e Saturno, fotografar suas luas, analisar seus anéis e encerrar a missão principal no início dos anos 80. Os instrumentos mapearam tempestades gasosas e vulcões em luas distantes, cumprindo o contrato original com a ciência. Mas a mecânica orbital tinha um efeito secundário. A gravidade de Saturno funcionou como um estilingue, acelerando a nave e alterando sua trajetória para fora do plano elíptico dos planetas. A sonda foi arremessada para cima e para longe, em uma viagem de mão única rumo à borda da bolha magnética do nosso Sol. Os engenheiros mantiveram os sistemas essenciais ligados, enquanto a luz solar nos painéis da nave se tornava cada vez mais fraca, até chegar a uma região onde a influência do nosso Sol finalmente desaparece. Nessa região, onde a influência do Sol se esvai, encontra-se uma fronteira física chamada heliopausa. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que banha todos os planetas, empurra o meio interestelar, criando uma cavidade protetora ao redor do nosso sistema. Em agosto de 2012, os sensores da Voyager 1 registraram uma mudança drástica no ambiente. A contagem de partículas solares despencou abruptamente. Simultaneamente, os detectores apontaram um aumento súbito nos raios cósmicos galácticos. Partículas de alta energia, originadas em explosões de supernovas distantes. A sonda havia cruzado a heliopausa. Pela primeira vez na história, um objeto construído por mãos humanas estava navegando no oceano entre as estrelas. A expectativa era de que o meio interestelar fosse um vazio limpo e inerte, desprovido de atividade, além da passagem ocasional de radiação distante. A densidade do plasma ao redor da nave caiu para níveis mínimos. Com as câmeras já desligadas para poupar a energia gerada pelos geradores termoelétricos de plutônio, os instrumentos a bordo se prepararam para o silêncio absoluto. Mas os instrumentos não encontraram o silêncio. O subsistema de ondas de plasma da sonda, projetado com antenas longas de 10 metros, continuou registrando vibrações no campo magnético local. E se o espaço entre as estrelas tiver sua assinatura física contínua? Os dados revelaram que o meio interestelar não é um vazio inerte. Ele é uma sopa extremamente rala de gás ionizado, e esse gás está constantemente agitado. O zumbido persistente. Ondas de plasma vibrando em frequências baixas ressoando no espaço profundo. Não é som no sentido atmosférico, mas ondas de densidade vibrando no gás interestelar. A sonda descobriu que o espaço lá fora tem uma textura, uma dinâmica própria ditada pelas estrelas vizinhas e pelas colisões de nuvens de poeira cósmica. Cada variação nesse zumbido ajuda os cientistas a mapear a densidade do espaço não explorado. Mas a capacidade de traduzir essas ondas em dados utilizáveis depende da fragilidade de um hardware com quase 50 anos de idade. Esse hardware de quase 50 anos repousa no interior de um chassi de alumínio submetido a temperaturas extremas. Em novembro de 2023, o fluxo de descobertas parou. A sonda começou a enviar um padrão de dados repetitivo e indecifrável. A telemetria indicava que a sonda estava recebendo e executando comandos, mas o sistema de dados de voo, o computador responsável por empacotar as informações científicas, havia falhado. A distância era de 24 bilhões de quilômetros. Uma equipe de engenheiros precisou diagnosticar o problema analisando manuais de papel da década de 70. Eles descobriram que um único chip de memória havia se corrompido, possivelmente atingido por um raio cósmico de alta energia ou simplesmente pelo desgaste de 46 anos no espaço. Sem acesso físico, a única solução era reescrever o código do computador de voo. O código precisou ser dividido e realocado em diferentes partes da memória funcional da sonda. Em abril de 2024, o comando de correção foi enviado pela rede de espaço profundo. A equipe esperou 45 horas, o tempo exato de ida e volta do sinal. Quando a resposta finalmente alcançou a antena em Madrid, os monitores na Terra voltaram a exibir leituras precisas. Com a restauração das leituras precisas, o que viemos buscar finalmente se revela. A máquina dos anos 70 escuta a respiração lenta da galáxia. Ela não está apenas flutuando no escuro. Ela está medindo a pressão do meio interestelar contra a nossa bolha solar e registrando o impacto de ventos estelares de sóis que nunca veremos de perto. Os dados que ainda envia provam que o espaço profundo tem clima, correntes e densidade. A Voyager 1 transformou o vazio absoluto em um ambiente tangível, um lugar que agora podemos observar através dos sensores de uma sonda envelhecida. No nosso próximo episódio, investigaremos Hubble, o que 35 anos no espaço revelaram sobre o universo. Um disco de cobre dourado avança em silêncio, cercado apenas por radiação de estrelas que já não existem.